Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos a 22 de março de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Passam agora alguns minutos das 8h30 da noite. E vamos dar início a mais uma edição em que lhe trazemos músicas que, porque são cantadas noutras línguas, não têm muita projeção no mercado nacional da música. Por exemplo, Tomas Drovkovic, nos anos 80, cantava Danka, por exemplo. Era uma das grandes vozes da hoje Sérvia, antiga Jugoslávia. Tomas Drovkovic é quem vai abrir a emissão de hoje do nosso Musicália. Vamos depois viajar até a Alemanha, mais uma vez, para ouvir Roland Kaiser, o tema Steh auf. Este tema faz parte de um dos muitos discos que Roland Kaiser lançou ao longo da sua carreira, com maior atividade, sobretudo na década de 1980. E, antes de passar às músicas, deixe-me apenas dizer-lhe que hoje vamos ter uma parcela especial de música árabe. São três temas provenientes da Arábia Saudita, mas podiam ter sido provenientes de outro país qualquer, da Liga Árabe, que hoje está a assinalar o seu 66º aniversário. Surgiu a 22 de março de 1945. E por isso mesmo, hoje, o nosso musical terá uma parcela um bocadinho maior para as músicas de proveniência árabe. Fomos buscar três nomes da Arábia Saudita, porque são realmente três nomes mais conhecidos nesta comunidade árabe que une países diversos, como por exemplo o Egito, que viu cair o seu governo recentemente, ou mesmo a Líbia, que está neste momento debaixo de fogo, em guerra com as forças aliadas. A Líbia, que ponderou-se da Liga Árabe, é uma questão que ainda está em ponderação. Há ditos e desditos, é algo que também não cabe muito propriamente bem a certeza, mas o que é certo é que estas três músicas são provenientes de um país que está em paz, e também por isso escolhemos três músicas da Arábia Saudita. Mas isso é mais para a frente, para já, é mesmo tempo de ouvirmos Tomas Drovkovic com Danka e Roland Kaiser com o tema Steh auf. Bem-vindos a mais um Musicália. Da ti kažem koliko te volim, Danka. Kad si ti život moj, ja moram da pijem, da ublažim bol. O, kako je tužan ovaj život. Ispijam čaše bez prestanka i šapućem Danka, Danka, volim te. Oh, stanka i šapućem danka, danka volim te. I šapućem danka, danka volim te. Wer kann sagen, wie es weitergeht, sich dein Schicksal endlich wieder umdreht? Jeder Mensch, der gelebt hat, kann verstehen, wie es dir geht. Irgendwann endet jedes Leid, werden deine Träume wieder Wahrheit. Jeder Schritt wie ein Aufbruch in eine unbeschwerte Zeit. Steh auf und geh weiter. Steh wieder auf, komm schon, lauf und geh weiter. Bleib nicht stehen, egal wie schwer es auch fällt. Steh auf und lebe in dieser Welt. Steh auf. Steh wieder auf. Frage deine Liebe, wo sie keiner sieht, keiner sich die Mühe, sie zu stehlen gibt. Es ist unwahr, wenn sie sagen, du musst jeden Schmerz ertragen. Einer wird am Ende deine Tränen sehen, nur einer wird am Ende für dich aufstehen. Es ist alles gut, wird er sagen, ich werde deinen Schmerz ertragen. Steh auf und geh weiter. Steh wieder auf, komm schon, lauf und geh weiter. Bleib nicht stehen, egal wie schwer es auch fällt. Steh auf und leb in dieser Welt. Steh auf. Hör doch, wie sie schreien, wollen dich finden. Jeder kann es sein, du musst verschwinden. Lass mich nicht allein, ich will dich retten, werde dich befreien, befreien aus deinen Ketten. Steh wieder auf, komm schon, lauf und geh weiter. Bleib nicht stehen, egal wie schwer es auch fällt. Steh auf und lebe in dieser Welt. Steh auf und geh weiter. Steh wieder auf, komm schon, lauf und geh weiter. Bleib nicht stehen, egal wie schwer es auch fällt. Steh auf und leb in dieser Welt. Steh auf. E depois de Roland Kaiser, vamos até a Romênia ouvir Cat Azdori, a música de Alina. Vamos depois ouvir Kaola Samaan, o tema Ala Soltak, a música que é proveniente, ou a intérprete que é proveniente da Arábia Saudita, e que nos vai preencher também esta edição do Musicalia. São dois temas cantados noutras línguas, desta vez romeno e árabe, e que por isto mesmo não têm penetração no mercado musical português. Ora, é por esse mesmo motivo que tocam hoje, nesta noite, no Musicalia. Thank you. لسه صوتك عم نامون عم بشتاق لك بالأحلام ولو انت في مغروم أكتر منك عندي غرام على صوتك قلبي بيرتاح لا بزعل ولا عندي هموم ودموعي بشوفها أفرح مثلي ما في حدا مغروم حبيبي كيف أفكاري عم طارة انت الوحيد فاهمني من نظرة حالتك انا عالحلوة والمرة تخلص الايام حبيبي كيف أفكاري عم طارة انت الوحيد فاهمني من نظرة حالتك انا عالحلوة والمرة تخلص الايام كلماتك خلوني دوم صوتك ما بيفارقني عقلي وقلبي وروحي طلوب حتى كهالعالم جني كلماتك خلوني دوم صوتك ما بيفارقني عقلي وقلبي وروحي طلوب حتى كهالعالم جني حبيبي كيف أفكاري عم طارة انت الوحيد فاهمني من نظرة حدك انا عالحلوة والمرة تخلص الايام حبيبي كيف أفكاري عم طارة انت الوحيد فاهمني من نظرة حدك انا عالحلوة والمرة تخلص Vamos finalizar mais uma edição de Musicália com mais dois temas também provenientes da Arábia Saudita. Haifa Aden Alal é a música que vamos ouvir. Esta Haifa lançou este disco em 2008 com músicas com alguma influência ocidental, percebe-se, mas sempre com aquele toque, com aquele ritmo e mesmo com aquele jeito de cantar tipicamente árabe. Para finalizar, alguém que já há muito que saltou as fronteiras do mundo árabe, num dia em que se comemora o 66º aniversário da Liga Árabe, trazemos-lhe três músicas desta cultura. Por acaso, três da Arábia Saudita. A última é de Nancy Ayrampes, desculpa, também que se chama Old Tani Gida. É uma música que fez muito sucesso no ano 2004 e mesmo no ano 2005. Chegou a marcar presença em vários tops, por exemplo, em alguns países africanos, como Marrocos. Esta voz chegou muito longe. Aliás, ainda hoje vai chegando, ainda que Old Tani Gida tenha sido, sem dúvida, o seu maior sucesso. Nancy Ayram, para fechar a edição de hoje do Musicália, eu volto amanhã às 8h30 da noite. Entretanto, já a seguir, José Manuel Rasteiro traz-lhe mais um JMR. Fique bem e até amanhã. وبعدين معاك Nancy. I love you, Nancy. I love you, Nancy. I love you. Ei, olha o tênis que dá. Me tô subindo. Ei, olha o tênis que dá. Me tô subindo. Bem na esquerda.